paralela apresenta. Fatos seculares que marcaram o século. Vamos lá, Maurício, vamos tentar, vamos ver se aquela figura não aparece hoje aqui, vamos lá. Hoje, Barbosa, nós vamos relembrar aqui um dos episódios que marcaram o século que está terminando. Sim. 8 de dezembro de 1980. Há 18 anos, numa noite fria de Nova York, um homem com problemas psiquiátricos colocava fim no ídolo de uma geração. John Lennon foi assassinado. Não fica chateado comigo, não. Sem estresse. Ah. Sem violência. Ah. O meu nome é Oscar. Oscar Chaça. Ah, meu Deus eu do céu. Eu só tô querendo ajudar. Tá querendo ajudar, mas tá atrapalhando, seu Oscar. Eu só não quero atrapalhar. Mas tá atrapalhando. Senta lá, por favor, seu Oscar. Nós estamos aqui apresentando um quadro sobre os fatos mais importantes do século. Tudo bem. Senta lá. Vai nessa aí, seu Haroldo de Andrade. Tá pronto. Obrigado pela homenagem, seu Oscar. Senta lá, seu Oscar. Sem estresse. Fica frio. Eu só não quero atrapalhar. Tá bom, senta aí, seu Oscar. Fecha o microfone. Tá bom. Fecha o microfone. A morte de John Lennon foi um choque em todo mundo. O ex-Beatle foi assassinado na porta de casa quando conversava com um grupo de fãs. Ele saltou no carro da garagem e voltou para dar autógrafos aos fãs. E nesse momento... Eu não ia pedir autógrafo, não. O senhor não ia falar que não ia olha falar, que, rapaz? Eu tava lá, mas eu não ia pedir autógrafo, não. Que isso? Eu ia mostrar pra ele, ô senhor... Tá. A letra de um pagode pra ele gravar. Que pagode pro John Lennon gravar, rapaz? Ele tava meio caído. Ah, cara. Sim. Fica frio, rapaz. Peraí, não grita comigo, não. Eu tô trabalhando aqui, cara. Sem violência, ah. Eu só tô afim de ajudar. Tá, meu nome é Oscar. Tá. Oscar. Eu já sei. Muito prazer. Ô, companheiro, senta aí. Muito bom estar aqui na. Não interrompe o programa, por favor. Não, boa. Tira a mão de mim. Senta aí, vai em frente. Só tô querendo ajudar. Tá, ajuda, ficando quieto aí. Me dá um copo d'água. Vamos dar um copo d'água pra ele. Vamos lá. Mark David Chapman, o homem que matou John Lennon, estava no meio dos fãs. Sem dizer nada e sem qualquer motivo, ele sacou um revólver calibre 38 e atirou no ex-Beatle. E neste momento, então. Na baixada é assim, velho. Que baixada, rapaz? Na baixada é assim. Tretou, relou, vacilou pro corpo. Não, que isso? Não tem segurança nenhuma. Olha aqui, lá em Belfort Roxo. O que tem Belfort Roxo? Eu sou Francisco Barbosa. O que tem, rapaz? Belfort Roxo na casa do meu cunhado. Quem tá falando embaixada? O Diolino foi assassinado em Nova York, rapaz? Não, é tudo na mesma região, eu sei. Mesma região, rapaz? Eu sei, Nova York, Nova Iguaçu, Manhuaçu. E você tá misturando mas tudo. Mas eu não tô querendo atrapalhar. Mas tá atrapalhando, rapaz. Peraí, vocês não estão me compreendendo. Como assim? Vai em frente. Sem violência. Tá bom. Sem estresse. Fria aí. Senta aí, Oscar. John Lennon chegou a ser levado para o hospital, mas já chegou sem vida. Eu lembro disso. Os médicos tá tudo em greve. Que médico em greve, rapaz? Tava um rolo lá. O raio-x lá do Getúlio Vargas tava quebrado. A moça falou pra mim. Mas que raio-x do Getúlio Vargas tava quebrado? O John Lennon foi levado pro hospital nos Estados Unidos, rapaz? Fica quieto aí, rapaz. Não, tudo bem. Tá, falando baixinho assim. Então tá bom. Eu não abro mais a boca. Obrigado. Eu só tô querendo ajudar. Obrigado. Eu não tô querendo ser mal. Mas tá sendo, seu Oscar. Mala mesmo. Se eu tiver atrapalhando, pode falar. Tá atrapalhando. Eu tenho semancol. Então tá bom, vamos lá, vamos continuar com o relato aqui. Vamos lá, companheiro. Mark David Chapman ficou sentado até Charlie que foi... Charlie Chaplin, senta aí, rapaz. Cadê ele? Ai. Mark David Chapman ficou sentado até que foi preso pela polícia. Ele não soube explicar por que matou o John Lennon. Levado a julgamento, o homem que matou o mito foi condenado à prisão perpétua. Mas já ele sai da cadeia. Já ele sai da cadeia. O quê? Vê esses caras dos direitos humanos, rapaz. Tira ele. Que direitos humanos? Já ele vai sair, ó. Ai. Se o pessoal dos direitos humanos não tirar, Ele vai fugir. Que vai fugir, ele rapaz? Vai, todo mundo foge desse presídio da Frecaneca, não, isso, rapaz. Frecaneca. Todo mundo foge. O cara que matou o Leandro não tá na Frecaneca, não, rapaz? Não, hein? Não tá na Frecaneca, não, cara? Já transferiram? Transferiram o quê? Ah, não, rapaz? Tá vendo aí? Deve ser o pessoal dos direitos humanos. Que pessoal dos direitos humanos? O meu primo foi preso, fugiu, rapaz. Tá bom, mas teu primo tem nada a ver com essa história. Olha, cachaça, falando... mala, rapaz. Olha, pera aí, velho. Senta aí. Calma, rapaz. Não, sem estresse. Sem estresse, eu só tô querendo ajudar. Mas não tá trabalhando. Eu não vim aqui pra atrapalhar. Tá certo. Se for pra atrapalhar, eu vou embora. Então, então vai embora, pronto. Resolveu, pronto. Atende a porta aí que estão tocando. Até de apoio. Rádio. Paralela. Ô, Milaga.